até agora vai pra nunca mais voltar. Como se fosse possível apagar tudo o que houve na história de nós dois. Uma vida noutra vida marca tão profundamente, é impossível esquecer. Quando partir, não olhe para trás para acenar, para não me ver morrendo de amor. Nem diga a ninguém que esse adeus levou toda a luz do meu triste olhar. Se fosse possível apagar tudo que houve na história de nós dois, uma vida noutra vida marca tão profundamente, é impossível esquecer. É impossível esquecer.